Toda novidade que vem no vento é o peso da força na rotina, cai na monotonia do pensamento, que a busca de outra novidade sai. Toda novidade que vem no vento é o peso da força na rotina, cai na monotonia do pensamento, que a busca de outra novidade sai. Ânsia, insatisfação, correria, buscar experimentação, noite e dia, achados, fugas, horas de sorte, tristeza, sonhos negros, gosto de morte. Mais que novidade que vem no vento, pois cada momento ensinamento traz. Cristo é tudo para todo tempo, quem nele se encontra não procura mais. Mas que novidade que vem no vento, pois cada momento ensinamento traz. Cristo é tudo para todo tempo, quem nele se encontra não procura mais. Não procura mais. Quem nele se encontra não procura.